Panorama Agrícola para 24 de setembro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 24 de setembro de 2012, segunda-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: o grande trunfo da vitória é saber esperar por ela. No programa de hoje você confere uma dica de emprego. E no mercado agrícola, especial sobre o mapa do mercado de orgânicos em Santa Catarina. Conheça um pouco mais da cadeia produtiva dos orgânicos. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 e deixe a sua mensagem. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica de emprego. Quando você for entrevistado para uma vaga, jamais diga que tem por objetivo ganhar muito bem ou se aposentar na empresa. Vem aí as informações do mercado agrícola. A EPAGRE-CEPA está divulgando o documento Produção Orgânica na Agricultura Familiar de Santa Catarina e nós conversamos com um dos coordenadores desse levantamento, o engenheiro agrônomo Luiz Carlos Mior. A que diagnóstico a EPAGRE-CEPA chegou com relação à produção orgânica no estado de Santa Catarina, Luiz Carlos? Na verdade, esse levantamento se refere a um projeto que a gente buscou recursos junto ao MDA para levantar e identificar os produtores familiares que trabalham com a produção orgânica em Santa Catarina, porque os dados que a gente tinha até então eram de 2002. Então é uma atualização um pouco dos dados existentes há 10 anos atrás, né? Isso significa que houve muitas mudanças, a dinâmica dessa agricultura é muito rápida, né? O que exige a atualização dos dados. Bem, e esse levantamento apurou quantos produtores orgânicos em Santa Catarina? Este levantamento não tem a pretensão de ser um censo, né? Quem faz censo é o IBGE, tem toda uma metodologia, então o levantamento foi feito pelos extensionistas da IPAR e com o apoio de outros órgãos, e chegou a 603 propriedades que produzem de forma orgânica no estado. O critério para eles serem levantados eram que eles produzissem de forma orgânica e também comercializassem de forma orgânica, isto é, com o atributo de orgânico, certificados ou não. Então, a ideia é que o agricultor que produzisse apenas para seu sustento a produção orgânica não fosse levantado, porque a ideia era ver como a cadeia, desde a produção até o consumo, se estruturava no estado. Luiz Carlos Mior, quais são os principais produtos produzidos de maneira orgânica pelo agricultor familiar em Santa Catarina? Os principais produtos da agricultura familiar em Santa Catarina são as hortaliças, né? Os produtos que são identificados como naturais, né? Então, entra com o primeiro dos 603 agricultores, 201 agricultores produzem alface orgânica. Então, é um dado muito importante. E esses agricultores representam 22% do valor da produção orgânica do estado. Mas o segundo produto em número de agricultores e valor é a banana, com 69 agricultores que produzem banana orgânica. Então mostra já uma produção de mais valor agregado, né? Uma banana orgânica que mostra a ampliação dos produtos, não ficando nos tradicionais, nas tradicionais hortaliças, né? Há o mel orgânico ainda, há outras frutas orgânicas, há a produção de leite também, que de forma orgânica, né? Assim como outras frutíferas que são produzidas de forma orgânica. Os principais são as hortaliças e algumas frutas, né? Qual a região em que há um maior número de produtores nesse sistema orgânico, Luiz Carlos Mior? Tomando por base a divisão administrativa da EPAGRE, né, a principal região com produção orgânica é a região do litoral sul catarinense, com 120 e poucas agricultores que produzem de forma orgânica, seguidos pela região do extremo oeste, né, de Santa Catarina, que também com 117 produtores que produzem de forma orgânica. São produtores que, naturalmente, de forma diferenciada. Né? Se a gente tomar, por exemplo, a região de Florianópolis, a região com maior valor agregado, porque produz hortaliças de maior valor, né? Enquanto que a região do extremo oeste são produtores que comercializam mais de forma informal nos circuitos locais, enquanto que a região de Florianópolis já tem certificação ampliada. No caso do litoral sul, inclui a região ali da encosta da Serra? Exatamente. Pega a mesorregião do IBGE, litoral sul catarinense, basicamente, são 44 municípios, né, que formam as gerências da EPAGRE de Criciúma, Araranguá e Tubarão, e 44 municípios. Uma avaliação técnica, Luiz Carlos Mior, desse documento Produção Orgânica na Agricultura Familiar de Santa Catarina. Quais os principais desafios desse setor? A produção orgânica é uma produção fora do padrão. O padrão é produzido de forma convencional na agricultura, pelo menos nos últimos 40 anos, 50 anos de modernização da agricultura. Então, é um processo emergente. Então, é uma atividade emergente que vem crescendo no mundo muito rapidamente, só que ela cresce de um patamar muito baixo. O desafio para ela se expandir, se tornar uma alternativa para muito mais gente do que os 603 agricultores, é estruturar cadeias produtivas, né, com maior alcance de mercado. Porque hoje, boa parte da produção e comercialização se dão nos circuitos curtos. São as feiras, os pequenos mercados, a produção, a venda na própria propriedade. O desafio é ampliar isso para os mercados mais distantes e estruturados. Isso se faz com a estruturação de cadeias produtivas. Então, as cadeias produtivas, esse é o principal desafio dos agricultores. A infraestrutura que faz com que o produto saia da sua propriedade e chegue até o consumidor. Essa infraestrutura está por ser construída. E o desafio é fazer com que isso seja feito de uma forma diferente do que normalmente é feita para a produção convencional, que são grandes agroindústrias que produzem e organizam as cadeias produtivas. A ideia dos orgânicos é que são os agricultores que se organizam e constroem as suas cadeias produtivas, a sua organização para chegar no mercado. Isso demora um pouco mais de tempo. Um grande avanço nesse sentido, nós atribuímos às políticas recentes do governo federal. Como exemplo, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que destina 30% da alimentação escolar para a agricultura familiar. E, para a produção orgânica, atribui um valor maior. Então, até 30% a mais do produto convencional pode ser pago para a produção orgânica. Isso implica na possibilidade dos agricultores começarem a estruturar o seu mercado, a sua cadeia produtiva. E este é um desafio importante e que faz com que os agricultores aprendam a lidar com o mercado e com isso se credencie a ampliar a produção. No caso do agricultor familiar que estiver nos ouvindo, que deseja começar a produzir organicamente, ele deve procurar a EPAGRE, precisa procurar uma certificadora? O agricultor familiar tem, e esse é um dos potenciais que o diagnóstico levantou, os serviços da EPAGRE e de organizações não governamentais, associações, cooperativas. Então, o agricultor pode buscar o auxílio técnico da EPAGRE e também o auxílio de organizações de agricultores que trabalham com orgânicos, que lhes permitem se credenciar junto ao Ministério da Agricultura para ofertar produtos orgânicos com certificação participativa, que é a forma com que o mercado hoje permite, com que a legislação permite que o agricultor, mesmo não tendo a certificação por auditoria, possa ter a certificação por participativa e chegar ao mercado. Esse levantamento produção orgânica na agricultura familiar do Estado chegou a apurar o nível de satisfação do produtor? Uma das questões era exatamente essa. Então, praticamente 90% dos agricultores se mostram satisfeitos com a atividade e mais de 90% estão dispostos a investir na atividade. Isso mostra perspectivas de quem já está na atividade de continuar e ampliar a sua produção. E os principais investimentos é na comercialização, na tecnologia de irrigação, por exemplo, né, e em tecnologias que possam minorar um problema identificado no diagnóstico. a dificuldade de mão de obra do agricultor familiar com a produção orgânica, já que a produção orgânica é, por natureza, demandante de mão de obra, mais do que a produção convencional. O investimento para a economia de mão de obra pode se mostrar muito válido para os agricultores ampliarem sua produção. Conversamos com o engenheiro agrônomo Luiz Carlos Mior, que coordenou na Ipagre-Sepa o levantamento de produção orgânica na agricultura familiar de Santa Catarina. Luiz Carlos, muito obrigado pelas informações. Aproveito para agradecer a oportunidade de apresentar essas informações e agradecer a equipe do trabalho, o Paulo Zoldan, que ajudou a coordenar a equipe, e toda uma gama de extensionistas que participaram do levantamento de campo. E aos agricultores que nos receberam para responder ao levantamento. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.